Pancho Benin, imagina que apareceram duas das indicas de uma república nesta hora, parceiro. Jesus, cosita deliciosa, assim como gusta. Sabes que me muero, que tenemos una invitación para hacer tu amor. Ay, ay, ay.